música é a alma que me acalma na euforia. É poder desabafar e sentir que a pele arrepia. É o poder de partilhar a minha história, a minha vida. É sorrir, é chorar, é sentir a batida. É viver o sentimento e apurar a escrita. E partilhar o sentimento com quem se identifica. Pôr cá fora o que vem cá dentro e ter cabeça erguida. Saborear cada momento como se fosse magia. Dar uso à caligrafia de uma forma suave. Saber ouvir na melodia os agudos e graves. Para mim a poesia não é só uma fase. Para mim a poesia não são apenas frases. Para mim a poesia é expor o meu dia-a-dia. Adquirir sabedoria e tentar ensinar. Não só a minha cria, não só a minha família, mas sim a todos aqueles que eu possa ajudar. Para mim música é amar, música é trair. Música é sonhar e lutar por conseguir. Para mim música é vida, eu quero fazer vida da música. Tenho ambição, a minha paixão é única. Tenho ambição, a minha paixão é lúcida. Para uns dedicação, por uma paixão tão estúpida. Para mim dedicação, por uma paixão tão clássica. Poeta da rua, me adorna a minha máfia. Eu sei que toda a gente quer ti e nunca o confesso. Música eu só posso falar por mim. E sei bem que o que eu quero não é o que toda a gente quer ti. E isso eu confesso, mas eu só posso falar por mim. E para ti ser sincero, eu tento ser sincero agarrado à caneta. E espero pela minha vez numa mundo à parte. Sentado num dos quatro cantos com a minha caderneta. Abordo a realidade com a minha arte. Abordo a verdade dentro do meu quarto. Música não é vaidade, é necessidade. Música é sinceridade, frias e bondade. Música não tem estatuto e não tem idade. Música é a liberdade na minha mão. Música é a liberdade de expressão. Música é a liberdade dos irmãos. Estão trancados numa cela, afastados da multidão. Sim, música é um misto de emoções. É escutar, falar, partilhar sensações. É sentar e sentir conversas com os meus botões. É escrever, gravar para se recordar depois. Música sou eu e tu, música somos nós. Música é o que eu faço com o beat e a minha voz. Música é o que eu traço no meu caderno a sós. Música é o que eu passo e o que passar os meus avós. Voz. Música é o mundo, não se define uma palavra. É um cota, é um puto, é tudo e não é nada. É o escuro da madrugada, é o início e o fim. Eu não sei nada, mas sei que toda a gente quer ti. Eu sei que toda a gente quer ti. E nunca o confesso. Música eu só posso falar por mim. E sei bem que o que eu quero não é o que toda a gente quer ti. E isso eu confesso, mas eu só posso falar por mim. E para ti ser sincero, eu sei que toda a gente quer ti. E nunca o confesso, música eu só posso falar por mim. E sei bem que o que eu quero não é o que toda a gente quer ti. E isso eu confesso, mas eu só posso falar por mim. E para ti ser sincero. Para ti ser sincero, e para ti ser sincero.